Uma boa noite a todos. Boa noite. Ontem a gente conversou sobre João capítulo 5 e a gente estava até conversando na saída do culto, né, irmão? Que essa questão do sábado, né, que se fala nesse texto. Então hoje eu quero me dedicar um pouquinho mais a esse assunto de forma assim bem específica. Então o título da minha mensagem essa noite é Jesus e o Sábado no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 1. Versos 1 a 3, e para a gente entender a relação de Jesus com o sábado, a gente tem que entender a identidade de Jesus, e nós vamos estudar então o tema de Jesus e o sábado, no Evangelho de João especificamente. Esse é um tema importante da palavra de Deus e a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Então João capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, ele começa com uma expressão muito famosa: no princípio. Que é o mesmo começo do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. E é interessante que no relato da criação, a Bíblia diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. João capítulo 1 nos traz uma identidade radical de Jesus Cristo, o Verbo. Ele estava com Deus, mas o que eu quero enfatizar é, ele era Deus. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, para viver entre os homens, para se entregar em sacrifício para morrer pelos homens, para tirar deles não só a doença, as circunstâncias ruins da vida, mas para tirar deles o pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Para isso Jesus veio, para isso Jesus viveu, para isso ele morreu, e o texto de João diz que Jesus é o Criador. Pelo menos de forma intermediária, né? Por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Ele é o Criador. Paulo vai dizer algumas coisas parecidas com isso em Colossenses, né? Nele, por ele e para ele, tudo foi criado. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Criador. O que já demonstra a importância da identidade de Jesus com o sábado. Porque o Deus Criador criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo. E o abençoou e o santificou. Foi Deus que fez isso. O Deus verdadeiro. E é o Deus verdadeiro que se apresenta na pessoa de Jesus. É por isso que os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, os três relatam o fato: Jesus é o Senhor do sábado. Quando você estuda o mandamento do sábado em Êxodo 20, a Bíblia diz assim: porque o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Jesus Cristo se coloca como o Senhor do sábado. O Senhor teu Deus. E a partir daqui, a gente pode avaliar de uma forma adequada a relação entre Jesus e o sábado no Evangelho de João. Vamos para o capítulo 5. Vamos reler aquele texto que nós lemos ontem, versos 16 a 18. E a Bíblia vai dizer assim: olha, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O capítulo 5 de João descreve a cura daquele homem paralítico. 38 anos paralítico, quase 40. Uma situação terrível, uma situação muito ruim. E Jesus vai até esse homem e, pelo poder da sua mera palavra, Jesus cura esse homem. E imediatamente ele sai de perto daquele homem e se coloca no meio da multidão. Aquele homem nem sabia o nome de Jesus, nem sabia quem era Jesus, mas uma coisa ele sabia: ele estava 38 anos paralítico e agora estava curado. E o verso 9 de João 5 diz: e aquele dia era sábado. A partir dali, Jesus cura ele, diz para ele carregar o leito dele. Ele imediatamente então é curado, pega o seu leito e começa a andar. E os judeus começam a discutir com aquele homem: ei, você, isso é pecado, isso é transgressão do mandamento de Deus. Aí o homem diz: peraí, eu sou 38 anos paralítico, o cara que me curou falou: pega o seu leito e anda. Eu só estou obedecendo esse homem, não estou fazendo nada por mim mesmo. Mas quem é esse homem? Eu não sei. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus encontra com ele no templo e diz para ele: não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Indicando que o problema que ele tinha era fruto de pecado. A gente conversou sobre isso ontem. E aí, aquele homem começa a anunciar: olha, foi esse aí que me curou, viu? Jesus. Começa a trazer a publicidade para Jesus. E a partir daí, a Bíblia diz que os judeus começavam a perseguir Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. A conclusão dos judeus era uma conclusão perturbadora. Imagina uma pessoa que é transgressora dentro de um contexto onde as pessoas exaltam a fidelidade como uma coisa importante. Um transgressor não é bem-vindo nesse meio. Todo mundo aqui nessa igreja está procurando fazer a reforma de saúde, viver bem de forma saudável, estilo de vida. Aí no meio de nós tem um cara que fuma, come carne de porco, bebe, dorme 4 horas da manhã, acorda meio-dia, não escova os dentes, não faz exercício, come essas comidas com sangue. Essa pessoa está deslocada dentro desse ambiente onde todo mundo quer fazer o que é certo. Agora, imaginem um homem desse tipo, que além de viver de uma forma errada diante da comunidade, ainda quer ensinar os outros a viverem do jeito que ele vive. Não, ó, come essa carne de porco. Não, ó, come carne com sangue. Não, ó, não faça exercício não. Além dele fazer o errado, ele ensina os outros. Essa pessoa é muito mal vista. E eles estavam com a impressão de que Jesus era uma pessoa desse tipo. Que Jesus estava transgredindo o sábado e, além disso, mandando o homem transgredir o sábado, porque na cabeça deles carregar o leito era um pecado. De forma que os judeus estão então acusando Jesus de ser um transgressor do sábado. E o texto que a gente leu disse, né? E lhes disse Jesus: meu pai trabalha e eu também trabalho. Essa ideia de que Jesus lhes disse é como se Jesus estivesse apresentando àqueles homens a sua defesa. Como se ele estivesse num tribunal, ele está sendo acusado de transgredir o sábado. E agora ele vai fazer a sua defesa. E Jesus fala uma coisa interessante, ele diz assim: o meu pai trabalha até agora. Sabe que isso é uma questão interessante. Conquanto a Bíblia diga que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que como Criador fizera, e ela usa isso como fundamento para que o homem guarde o sábado, a Bíblia não diz que cada sábado seja um dia de inatividade da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, abençoou e santificou. Ok. Mas a Bíblia não diz que a partir desse 7º dia da criação, a cada sábado Deus não faz nada. A Bíblia não afirma isso a respeito de Deus. De forma que você exigir que Deus não faça nada no dia de sábado é uma exigência caprichosa do ser humano. O trabalho de Deus não envolve simplesmente a criação, envolve a própria manutenção, o sustento daquilo que Ele criou. A Bíblia diz que Deus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. Deus mantém todas as coisas existindo na realidade. E essa obra nunca acaba. Vamos pensar no seguinte: Deus, pela sua obra, o seu poder, Ele nos dá a respiração a cada momento. E quando Ele tira o fôlego de vida, a gente morre. Enquanto a gente tem vida, Deus nos sustenta a cada momento. Já pensou se Ele não fizesse nada no sábado? Ia chegando assim a sexta-feira no pôr do sol, morria todo mundo, né? O próprio universo deixaria de existir, né? E não é assim que Deus faz. Da mesma forma, olha que coisa interessante. A Bíblia não diz que o sábado é um dia de não fazer nada. A Bíblia diz que o sábado não é dia de trabalhar. Fazer a tua vontade, o teu interesse, em contraste com a vontade e o interesse de Deus. De forma que esse paralítico, o trabalho dele era carregar leito? Acho que não, né? Inclusive ele era 38 anos paralítico, né? Quisera ele trabalhar carregando leito, né? Esse não era o trabalho dele. De forma que quando Jesus diz, levanta, anda e pega o teu leito e vai embora, Jesus não está mandando ele, levanta e peca. Levanta e transgride a lei de Deus. Não é isso que Jesus está falando. É interessante isso. A obra de Deus nunca acaba. E Jesus trabalha segundo o mesmo princípio e padrão. Mas o seu trabalho não consiste em transgressão da lei de Deus. Sabem que Jesus, ele era um carpinteiro. E você na Bíblia não vai encontrar Jesus na carpintaria em nenhum sábado. Não vai encontrar. Jesus não trabalhava como médico, alguém que cura, espécie de curandeiro, nada disso. Jesus não ganha um centavo com as suas curas. Os homens nem sabiam quem ele era depois da cura. Mesmo que o homem quisesse tirar, olha, eu tenho uma economia aqui de 50 mil reais, eu quero dar para quem me curou. Quem foi que te curou? Não sei. Jesus não está ganhando dinheiro, não está trabalhando, não está fazendo uma vontade contra a vontade de Deus. De forma que você nunca vai ver Jesus ganhando dinheiro no sábado. Mas você vai encontrar Jesus no templo, nas sinagogas, em meio às pessoas, levando a palavra de Deus para a salvação. E Ele trabalha incansavelmente todos os sábados para a salvação das pessoas. E a própria vida da igreja é trabalhar no sábado, mas não mais em troco do dinheiro. Agora o nosso trabalho é outro. Agora é bater de porta em porta, agora é pregar, agora é louvar, e agora é descansar da rotina da vida que vai atrás do dinheiro. Dinheiro é necessário, a gente tem que correr atrás dele, tem que se esforçar atrás dele, mas em última instância não é ele que sustenta a nossa vida. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Mas eu quero ser honesto com vocês. Muitas pessoas leem esse texto e elas têm uma impressão, ou pelo menos um desejo, de ver nesse texto uma transgressão do sábado por parte de Jesus. Existem pessoas que gostariam muito que isso fosse uma transgressão do sábado. Sabe por que elas gostariam? Porque elas transgridem o sábado. E elas querem dizer que Jesus está no mesmo time delas. É isso que elas querem. Não, eu trabalho, Jesus trabalhou, o Pai trabalha. Olha, todo mundo no mesmo time. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Esse é um argumento maligno, satânico. E eu vou mostrar para vocês. Abre a sua Bíblia em João 15, verso 10. Vamos ver o que Jesus fala a respeito desse assunto. E quando a gente vai para o testemunho de Cristo, aí você decide se você crê nele ou não. Mas isso é o que ele diz. E a palavra de Deus fala assim, Jesus falando: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A única forma de você dizer que Jesus transgrediu o sábado em João capítulo 5 é você negar João capítulo 15. Qual que é o testemunho de Jesus? Eu guardo os mandamentos do meu Pai. Eu guardo. Se você quiser dizer que Jesus transgrediu o sábado em João 5, você estará acusando Jesus de ser um mentiroso. Jesus, você falou que você guarda os mandamentos, mas lá em João 5 você transgrediu um mandamento. Tu está dizendo que Jesus é um mentiroso para dizer que ele transgrediu. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus foi sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Sem pecado. Definição clara e clássica da palavra de Deus: a transgressão da lei é o pecado. 1 João 3, verso 4. De forma que um ser humano sem pecado é um ser humano que jamais transgrediu a lei de Deus. Jamais. Nunca. Esse é Jesus Cristo. O único ser humano que guardou o sábado de forma perfeita. Todos os sábados da sua vida. Sem pecado. A tentativa de usar João capítulo 5 para negar isso é apenas uma tentativa de justificar a desobediência ao mandamento de Deus. É só isso. Esse é o único interesse que as pessoas que usam esse argumento têm. Agora, a partir de João capítulo 5, a controvérsia de Jesus em relação ao dia de sábado, do mandamento do sábado, vai se aprofundar no Evangelho de João. Vai para o capítulo 7, versos 10 a 12. Depois de João capítulo 5, esse tema vai se expandir no Evangelho de João. João capítulo 7, a partir do verso 10, a Bíblia vai nos dizer assim: depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Estava chegando o tempo da festa dos tabernáculos. Era a última festa do ciclo de festas judaico no fim do ano. E os irmãos de Jesus dizem para ele assim: Jesus, você faz essas coisas maravilhosas, esses sinais, esses milagres. Você tem que se manifestar ao mundo, você tem que falar diante de todos. Você tem que fazer esses milagres. Você não quer ser famoso? Aí Jesus diz assim: olha, o mundo ama o que é do mundo. Eu não sou do mundo. Mesmo que eu faça o bem ao mundo, o mundo me odeia. Agora você, o mundo ama, porque você é dele. Conversando com os irmãos dele, porque os irmãos dele não criam nele. E ele despede os seus irmãos sobem para a festa, provavelmente assim pela via mais pública, né? Mais comum. Mas Jesus também vai para a festa, só que ele vai por um caminho oculto. Talvez ele vá pelo meio da floresta, do deserto, do mato, sei lá o quê. Ele não vai no caminho público. E lá na festa, Jesus já tinha feito alguns milagres, Jesus já estava se manifestando de forma pública. E estava aquele burburinho. E aquele cara que curou aquele paralítico, será que ele vem? Ah, mas aquele cara não presta, ele engana o povo, ele manda o povo transgredir o sábado. Não, claro que não, ele é um homem bom. E todo mundo discutindo. E aí vamos continuar o relato do verso 14 até o verso 24 de João capítulo 7. Aí a Bíblia diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado em um sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus, de fato, fez muitos milagres particulares, não em público, mas ele também se manifestou em público. E Jesus sabia que ele iria atrair a opinião pública. Quando ele cura o homem em João 5 e manda o homem carregar o leito dele, ele sabia que os judeus interpretavam aquilo como pecado, conquanto aquilo não fosse o pecado que Deus designou na sua lei. O trabalho do homem não era carregar leito, Jesus não estava mandando ele trabalhar, aquilo não envolvia pecado, aquilo era uma forma de chamar a atenção para o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que não acontece simplesmente em função da lei do sábado, mas que ninguém merece, mesmo assim Deus faz. Deus fez a cura daquele homem, não é porque ele estava guardando o sábado de forma perfeita, e aí depois mandou ele, curou agora, tu não carrega o teu leito hoje que é sábado, viu? Não, Jesus já manda ele carregar que é para mostrar publicamente. E aí os homens, está pecando? Não estou pecando, eu estou cumprindo a vontade daquele que me curou, 38 anos eu fui paralítico, para mostrar para aqueles homens o grande poder de Deus. Agora, os homens tiram o foco da grande misericórdia, do grande poder e do grande amor de Deus, e colocam o foco nas suas interpretações da lei. Isso é um absurdo, diante de uma cura desse nível, você colocar as coisas dessa forma, é uma coisa satânica, mentirosa, horrorosa, não é verdade. E agora, vai ter a última festa do ano dos tabernáculos, todo mundo se perguntando, e aquele lá que cura, cadê ele? E Jesus deixa a festa começar. A festa começa. Quando a festa está chegando na metade, ele aparece, ensinando no templo. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele sabia as letras sem ter estudado. Sabe que o Dr. D.A. Carson, é um dos estudiosos da Bíblia, ele diz assim que não era incomum que os homens soubessem mais ou menos ler e escrever no tempo de Jesus. Eu estou falando isso para vocês sobre a autoridade dele, não minha, tá? É esse doutor que diz isso. E ele diz que não era de todo incomum, não era assim um absurdo, encontramos alguém que sabe ler e escrever. Podia não ser a coisa mais comum, não quer dizer que todo mundo sabia ler e escrever, mas quer dizer que o homem, em geral, se tivesse interesse, podia aprender a ler e escrever mais ou menos. Então, o espanto das pessoas não é que Jesus soubesse ler e escrever. O espanto é o seguinte: Jesus fala como um grande erudito, como um grande conhecedor. E as pessoas ficam impressionadas. Espera aí, onde é que ele aprendeu? Que escola que ele foi? Aí Jesus responde assim: o meu ensinamento vem daquele que me enviou. Não é meu, não é da terra. Não tem uma escola nesta terra que possa te ensinar o que Deus pode te ensinar. Não é confiando na universidade, na faculdade, na escola, que você vai adquirir o conhecimento de Deus. E Jesus conhece a Deus, é maravilhoso, é fantástico. E, sabe, a partir daí, Jesus fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, olha: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a doutrina. A primeira coisa para a gente aprender a verdade de Deus não é você fazer um curso de teologia para você aprender a verdade. A primeira coisa é você começar a obedecer aquilo que Deus já te mostrou. Pensa no seguinte: você precisa fazer um curso universitário para entender a verdade. Amem uns aos outros. Precisa? Quem não tem universidade não entende isso. Eu imagino que qualquer mãe que já teve dois filhos, vê um brigando com o outro, pode dizer para os meninos, né? Meus filhos, amem uns aos outros, não fiquem se batendo, não fiquem xingando, não fiquem pegando o brinquedo do outro, maltratando, machucando, amem uns aos outros. Talvez essa mãe não sabe ler nem escrever, mas ela sabe: amem uns aos outros. Não precisa saber ler e escrever para ter essa verdade. E se você quiser conhecer a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é ter disposição de obedecer o que Deus já te mostrou. Então, se é para amar uns aos outros, então é para mudar de vida quando a gente tem falta de amor. Mentira é falta de amor, palavrão é falta de amor, ciúmes é falta de amor, vaidade é falta de amor, transgressão é falta de amor. E a gente vai se afastando dessas coisas ruins e Deus vai abrindo a nossa mente para entender a verdade. Se você quiser, antes de tomar uma decisão, saber tudo da Bíblia, tu não vai acabar nunca. Eu vou estudar a Bíblia a minha vida inteira. Vai chegar no fim, eu vou responder igual os filósofos gregos, né? Só sei que nada sei. É assim. Não adianta a gente querer saber intelectualmente tudo, mas a gente sabe uma coisa: Deus nos dá verdades simples e práticas. E quando a gente vai praticando essas verdades simples e práticas, Deus vai dando entendimento, cada vez maior. Primeiro prática, depois teoria. A quem for sincero na prática, Deus dá a doutrina. É assim que funciona. Nesse texto a Bíblia diz que Cristo busca a glória do Pai, e Jesus vai tão longe nisso, que chega uma hora no Evangelho de João, que Jesus entra num jardim, e Jesus ora assim ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está disposto a ir muito longe pela vontade do Pai. Eu não quero morrer, mas eu vou me entregar à morte pela vontade do meu Pai. A Bíblia diz assim, que quem tem essa postura é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus não ensinou as coisas que ensinou para ficar famoso, para ganhar dinheiro, para se dar bem em cima das pessoas. Jesus não usou os seus milagres, o seu amor e a sua verdade para nada disso. Jesus usou os seus milagres, a sua verdade e o seu sangue para glorificar o Pai e para nos comprar para Deus, para a salvação. Foi isso que Jesus fez. E aí ele diz assim: Moisés vos deu a lei e nenhum de vocês a observa. vocês estão aí fazendo um alvoroço enorme, porque eu deixei o camarada carregar o leito no dia de sábado. Vocês estão fazendo todo esse alvoroço em nome da lei, mas eu digo que ninguém dentre vocês observa a lei. Jesus crê na universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso já está indicado em João 2:25. Jesus não precisava da informação a respeito de ninguém, porque ele sabia o que era a natureza humana. Pecador, é assim que é o ser humano. E agora, Jesus está a ponto de questionar o cerne da falsa religião. Jesus vai no foco. Sabe qual é o foco? Por que é que em nome de Deus ou em nome da lei, as pessoas julgam alguns pecados como coisas horríveis que não podem ser feitas de jeito nenhum, enquanto permitem outros pecados? Por que que as pessoas fazem isso? Já percebeu como que isso acontece? Tem igreja que, se você cometer um pecado sexual, é o fim do mundo, porque o sexo é o pior pecado que existe. No meio desta mesma igreja, as pessoas vivem falando mentira, mentirinha. Não é uma coisa estranha isso? Não tem algo de errado aí? Não, tem um pecado que é horrível. Não pode fazer. Quem fizer, vamos cortar da igreja, vamos mandar embora, vamos matar a pessoa. Ninguém pode nem visitar ela, nem dizer oi na rua, porque ela está perdida em pecado. Agora, a mentirinha, quem não mente, né? Não é verdade, gente? Defender um mandamento quebrando um outro mandamento? Tiago 2:10 diz: quem guardar toda a lei tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Os judeus estão dispostos a matar Jesus. Transgressão da lei de Deus. Em nome que Jesus transgrediu o sábado. Agora, sabe qual que é a verdade? A vontade daqueles judeus era matar Jesus. O sábado foi só um pretexto. A vontade real é tirar Jesus do caminho. Vamos ter que encontrar alguma coisa na vida desse homem para tirar ele do nosso caminho. Jesus cura o homem, manda ele carregar o leito, pronto. Encontramos aquilo que a gente queria. Jesus transgride o sábado. Jesus manda transgredir o sábado. Se a preocupação desses homens fosse que Jesus estivesse pecando e ensinando o pecado, qual que deveria ser a postura correta? Vai conversar com Jesus. Jesus, você está ensinando e praticando coisas contra a lei de Deus. Aí Jesus iria abrir o olho desse tamanho, né? É mesmo? O quê? Me explica para mim. Você curou um homem no sábado? Ah, verdade, né? Eu até esqueci do mandamento que diz: não curarás. Não, Jesus, mas curar é pecado. Ah, por que que é pecado? Porque na sua cabeça é pecado, virou pecado. Só que com Jesus eles não vão falar: Jesus, eu vou orar por você, Jesus, você tá em pecado. Vou buscar a Deus por você, porque você está cego, você não consegue ver a verdade. Essa é a postura de quem quer converter o outro do pecado. Agora, tu está em pecado, vou te matar. Vou juntar a minha trupa e te crucificar. Não é o caminho. E isso mostra que de fato aqueles homens não estavam preocupados com Jesus. De fato, eles estavam preocupados consigo mesmos. Porque Jesus, quando ele ensinava com autoridade e poder, coisa que eles não tinham. Não tinha autoridade, não tinha poder. E agora encontraram alguém que tinha e ficaram com inveja. E usam a religião como um pretexto. Jesus fala assim: um só feito eu realizei, foi só uma cura. Jesus poderia dizer assim: eu poderia curar todos os seres humanos da face da terra, em um sábado. Eu curei um só. E vocês já estão reclamando? Cura de um paralítico e todo mundo fica alvoroçado. E aí ele dá o argumento, né? Olha, os patriarcas e Moisés, eles deram a circuncisão. E a gente pratica a circuncisão no sábado para cumprir a lei dos patriarcas e de Moisés. No sábado eu curei um homem paralítico há 38 anos. Por que que isso é mais transgressão do que fazer a circuncisão? Não julguem segundo a aparência, mas segundo a verdade. Jesus até admite que para alguns poderia parecer errado, mas não é para julgar pela aparência, e sim pela verdade, pela justiça. Vamos para João capítulo 9, versos 14 a 16. Mais um incidente onde Jesus realiza uma cura no sábado. Um cego de nascença, e a Bíblia diz assim: e era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Duas mentiras nas quais o mundo cristão, especialmente evangélico, até hoje ainda acredita. Jesus não guarda o sábado, pelo menos essa sentença muitos creem que era verdadeira. Já foi demonstrado aqui pela palavra de Deus que o pecado é a transgressão da lei. Jesus, sem pecado, jamais transgrediu a lei. De forma que todo esse preconceito de que Jesus não guardava o sábado simplesmente revela uma coisa: de fato, Deus mandou a gente guardar o sábado. E existe um elemento subjetivo dentro dessa guarda do sábado. Inclusive, se eu abrisse espaço para opiniões aqui, eu poderia criar algumas polêmicas. Pode lavar a louça no sábado, sim ou não? Algumas pessoas pensam que não tem problema, lavam ali a sua louça. Outras pessoas, não pode, é pecado. Meio complicado, porque de fato a Bíblia diz para a gente não fazer a nossa vontade, para a gente não trabalhar. Mas até que ponto definir essa nossa vontade ou esse trabalho pode dar um pouco de trabalho para a gente? E cada um, por vezes, pode chegar a conclusões diferentes uns dos outros. Agora, esse elemento subjetivo, ele incomoda um pouco. As pessoas querem uma lei assim bem fixa. E como Deus não escreveu "não pode lavar a louça no sábado", tem fariseu que quer escrever assim: não pode lavar a louça no sábado. E agora quem lava a louça está em pecado, não ama a Deus, vai para o inferno porque lava a louça. Eu não estou defendendo aqui que pode ou não pode lavar a louça, fica para cada um de vocês. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem por que que aquele homem carregar aquele leito se tornou motivo de vida ou morte. Questão complicada. Só que o que acontece? A gente não pode colocar na boca de Deus o que Deus não disse. E a gente não pode negar o que Deus disse. De fato, Deus nos pediu para guardar o sábado, e nós devemos fazer isso da melhor forma possível, de forma cada vez mais profunda, verdadeira, espiritual e honesta. Mas isso sem negligenciar as outras coisas: o amor, a fé, a misericórdia, a graça e a verdade. Já pensou guardador do sábado mentiroso? Guardador do sábado ladrão? Guardador do sábado adúltero? Guardador do sábado idólatra? Guardador do sábado fofoqueiro? Começa a ficar meio complicada essa relação. No sábado eu sou santo, na segunda-feira nem queira me encontrar na rua, né? O que será que eu posso fazer com você? No sábado eu sigo os mandamentos, mas ó, no domingo não deixa a sua carteira perto de mim não, porque a tentação é grande, a carne é fraca. Começa a ficar complicada a questão. Agora, eu queria terminar João 19, versos 28 a 36, falando da última menção do sábado no Evangelho de João. E a Bíblia diz assim em João 19, a partir do verso 28: Depois, vendo que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas, se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como tinham sido crucificados. Chegou-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu com uma lança ao lado e saiu água e sangue. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. João fala do cumprimento da escritura, tanto no verso 28 quanto no verso 36. E aqui nós temos a imagem de Jesus Cristo sem pecado, morto pelos pecadores. A Bíblia diz que esse dia que ele morreu era dia de preparação, sexta-feira. E a gente lembra que Jesus ressuscita no domingo. Até mesmo na sua morte, Jesus Cristo descansou no sábado. A doutrina do sábado é atacada por todos os lados, por aqueles que desejam ser infiéis ao mandamento de Deus. A Bíblia é muito clara nesse ponto. As pessoas fazem o mal, querem o mal, não se arrependem, mas querem ter uma religião, querem ir para o céu de alguma forma, e para diminuir o peso da obrigação dos mandamentos de Deus, dizem que o sábado foi abolido, que Jesus transgrediu o sábado, que Jesus trabalha e que todo mundo pode trabalhar. Mas essa não é a verdade. Deixa eu ler um texto para vocês. A Bíblia diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, versos 12 a 20. Deus mandou guardar o sábado e a casa de Israel disse: não, não queremos. E você? O que você quer? Essa não é uma decisão fácil. As pressões do dinheiro, da família, da sociedade, do diabo, do pecado, são grandes. A gente tem medo, às vezes, de não vencer outros pecados. Ah, então também não vou guardar o sábado, vou guardar nada, vou seguir a minha vida. E lembra do que eu falei no começo? Como é que a gente vai conhecer a verdade? Primeiro, sendo fiel àquilo que a gente conhece. É a primeira coisa. Depois, sendo fiel, Deus vai abrindo a nossa mente, o nosso coração. Não adianta a gente querer entender tudo antes da gente querer tomar a decisão de ser fiel. O sábado não é uma doutrina adventista. O sábado é uma doutrina bíblica. Entenda a diferença. A mesma Bíblia que diz que Jesus te ama e que Jesus te salvou, e amém por isso, diz para você guardar o sábado. E amém por isso também. Graças a Deus nós temos ainda hoje liberdade de pregar essa mensagem. Talvez essa mensagem um dia não vai ser tão simples assim da gente pregar. E se você hoje deseja ser fiel a Deus, especialmente aqueles que não têm sido fiéis a Deus, eu gostaria de fazer um apelo muito especial. Que você tivesse coragem de se colocar em pé nesse momento e dizer para Deus assim: Senhor, eu tenho tido dificuldade de guardar o sábado, e eu preciso, Pai, de força para guardar o sábado. Alguém gostaria de se levantar? Parabéns pela sua decisão. Parabéns. Parabéns. Parabéns, minha querida. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos vocês. Sabe que pecador santificar o sábado é difícil, né? Ninguém vai dizer que é fácil. Mas aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos, a gente pode fazer em Deus, pela força que há em Deus. Agradeço a Deus pela resposta de vocês. Não tentem guardar o sábado sozinhos. Peça para o Senhor do sábado estar com vocês. E vocês vão conseguir ser fiéis, e sendo fiéis vão ser felizes pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela verdade do sábado, Pai. Papai do céu, a verdade do sábado é tão grande, é tão sublime, mas ela está contra a nossa natureza e a nossa vontade muitas vezes, Pai. É muito difícil abandonar a televisão, abandonar o trabalho, dinheiro, preocupações, ansiedade, medo, angústia, incerteza. Mas nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, Pai. E nós queremos ser fiéis à Tua lei, ao mandamento do sábado, como a toda a Tua vontade, Pai. Tira de nós a mentira, imoralidade sexual, qualquer pecado que ainda haja no nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida e nos faz fiéis e felizes pela Tua misericórdia, Deus. Aqueles que ainda trabalham no sábado, Pai, sacode a vida deles, por favor, Deus. Aqui dentro, na vida da nossa família, da Tua igreja, sacode cada um e dá a cada um, Pai, um trabalho digno para sustentar a sua família honrando a Tua lei, Pai. Obrigado por tudo, dá-nos uma ótima noite, nos protege na volta para casa. E nos traz amanhã para te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus.